It is three days now since a tiny girl in California. Em 84, uma menininha, Baby Faye, recebeu um coração de babuíno. A reação dos grupos de defesa dos animais foi violenta. Ameaçado de morte, o médico que fez a cirurgia abandonou as pesquisas. Baby Faye morreu um mês depois do transplante.